Vem no piseiro, vai! Já faz um tempo que eu tô te ligando, implorando e te chamando pra sair. Minha família não tá aguentando essa minha facilidade que eu tenho de me iludir. É disso que eu tô falando, o proprietário. Chamando pra sair. Minha família não tá aguentando essa minha facilidade que eu tenho de ir. Ai, que saudade daquela morena, vontade de te dar um beijo de cinema. Eu te confesso, não consigo mais viver. E ter você aqui, eu prefiro morrer. Proprietário, não resiste sem você, não, Ria. Eita, morena dos meus sonhos.